Boa tarde, bucaneiros e bucaneiras. Está no ar, navio pirata número 3. E aí, galera, voltamos aqui. Neste no tapete mágico que nos encontramos, em um mundo ideal. Em um mundo ideal, onde não tem tempo, horas, nem dias. E para mais um Navio Pirata, onde conversamos sobre as coisas mais variadas possível, estou aqui ao lado de senhor Fernando Mussioli. Mas quem é você? Quem é você? Eu, cara, sou o Mistério. Ah, você é o Mr. M. Ah, Mr. M, seu canalha. O seu príncipe dos sortilégios. Mr. M, seu filho da puta. Aqui quem fala é o Daniel, o barbudo que desenha quadrinhos. Yes. E agora está apresentando. Yes. Estou aqui ao lado de senhor Fernando Mussioli. Está debutando. Debutando como apresentador. É meu debut de... Você vai dançar a valsa com quem? Com o... Como é que é? O Santoro lá, ó. Quem? O Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro ia em festa de debutante dançar com... A minha mãe fez... A festa de debutante dela tinha o Tony Ramos, eu juro pra Sério? Você. Sério? Eu juro pra... Que juro animal! Pra você. Tem uma foto da minha mãe, tipo, com 16 anos e o Tony Ramos, assim, que tipo... Que animal! Uma bombada, assim, tipo... Ela dançou com o Tony Ramos, Ela dançou cara. Com o Tony Ramos na festa de 16 anos dela no clube do Palmeiras, cara. Olha que fita, cara. Eu acho que nenhuma menina que tá ouvindo isso teve uma festa de debutante tão foda. Não, cara. Tony Ramos, esquece, velho. Cara. Não. Mas enfim, e aí galera, beleza, estamos aqui mais uma semana, eu queria rapidamente, preciso tirar uma coisa do meu peito assim, por favor. Que eu vim pra cá, preciso desabafar, que eu vim pra cá pensando numa coisa, que toda vez que eu atravesso a rua eu me sinto uma pessoa muito horrível, porque eu sempre, eu me afasto o mais possível, o maior espaço possível da esquina, pra deixar um monte de pessoas antes de mim, entre a rua e a esquina. Porque se der alguma merda, eu tenho vários escudos humanos. Eu faço isso também. Isso é uma coisa, é uma eu faço isso o tempo inteiro, cara. Eu faço isso também, cara. E eu me sinto meio mal, assim, falando, nossa, que pessoa de merda que eu sou, sabe assim, que cara. Sabe o que é foda? Porque é uma transição que ela dura do começo, de um lado da rua até o outro. Então Sim. você, de um lado da rua, você tá lá, aí você tá pensando, não, eu preciso me proteger, eu vou sobreviver, que bom, olha só, eu tô sobrevivendo. Aí você começa a andar, olha só, eu tô sobrevivendo, como eu sou esperto, nossa, mas eu acho que eu sou mais esperto que os outros. Puxa, isso eu acho que não é muito legal. Aí você chega, quando você chega e pisa do outro lado na calçada, você, puta, eu sou um bosta mesmo. Nossa, que pessoa horrível eu sou, cara. Cara, você não gosta de dizer, cara. Sobrevivência. Primeiro lugar, né, cara? Primeiro lugar. Mas tudo bem. E, bom, ao lado de senhor Fernando Mussioli temos Pedro Falcão. Olá. Olá, Pedro Falcão. Olá, já adiantei duas histórias já, né? Tipo, nem me apresentei, já foi Tony Ramos. Mas foi bom, cara. Não, valeu a pena, assim. Valeu, pela, né? Pela magnitude da história, valeu a pena você ter queimado. Justo. Mas é isso, estamos aí. Bang, é nóis. Pedro Falcone. Pedro Falcone. Cara, essa foi genial, cara. E é engraçado, eu não sei como nunca ninguém usou essa, assim. Sim, tipo, nunca. Assim, é tipo... Que incrível. E olha que eu já tive muito... Eu tenho assim, eu já tive tanto apelido que eu tenho um time no Worms com todos os meus apelidos. Assim, tipo, é verdade, assim. Não, e detalhe, tem todos os apelidos dele e a gente teve que selecionar pra botar. É, tipo, a gente teve que selecionar os melhores. Tá ligado? Sei, que foda. É foda. Desde moleque, Falcão, tem vários apelidos. É bizarro. É bizarro. Dá uma palhinha aí, sei lá. Cara, pô, tem... Princesinha do Pop. Princesinha do Pop. Quê? Essa é minha favorita, cara. Essa é a favorita de muitos. Princesinha do Pop. Vai ficando melhor. Tem um lance que, assim, quando eu era moleque, eu parecia o Macaulay Culkin, tá ligado? Então, o que acontece é que, tipo, no colégio, tinha um cara que ele era uma série mais velho. Uh-huh. É um bully. Ele era tipo um sniper, assim, você não via de onde chegava. De repente, mano, você ouvia de longe: Macaulay, filho da puta! Saca? Tipo, e o Falcão não tinha feito nada pra ele. Mas por algum motivo. É muito real isso, não é? O cara colava de longe e mandava: Macaulay, filho da puta! Isso quando ele apareceu do nada, assim. E o que era engraçado é que, assim, não era exatamente ofensivo, tá ligado? Porque, tipo, era só muito estranho. Era sem propósito, né? Era sem propósito, era muito estranho. Mas, enfim, e aí, justamente, Macaulay, filho da puta... E, tipo, por algum motivo, pegou o cara no pessoal ali. Pegou, ele ficou ofendido. Ficou ofendido. E eu acho que o meu segundo favorito de todos esses apelidos é o Chiquitito. Chiquitito! Esse é bom. Foda, mas tem qual o contexto? Então, qual contexto? Assim, bom, eu fui morar no Canadá, né? Uhum. E eu morei lá com os meus... Eu tava morando lá... Os meus pais moravam em Quebec e eu morava em uma outra cidade. Eu morava em Montreal. Uhum. Mas a gente morava juntos e tal. É perto? Eu não faço ideia. São 3 horas de ônibus, mais ou menos. Razoável. É razoável. Mas enfim, e aí eu voltei pro Brasil antes deles. Eu voltei pro Brasil tipo um ano e pouco antes deles, assim. Uhum. Eles nem sabiam que iam voltar. Quando eu voltei, eles ainda estavam morando lá, tava pode tudo crer, de boa, pode crer. Eles voltaram depois. E nesse período, eu tava já morando com os moleques, né? Com o Daniel, com o Guarizo, com o Barros. E aí eu falava, tipo, aí sempre que quando tinha festa de família, esses negócios, tipo, eles iam pra casa de família deles, tá ligado? E a minha família tava aqui, tá ligado? E aí eles ficavam aloprando, ah, o Falcão é órfão, o Chiquitito. E aí eu era o Chiquitito, entendeu? Entendi. É um contexto meio sacana, né? É engraçado. Excelente. Entendeu? Por isso que o Daniel ficou tão feliz quando você mandou um folclone, entendeu? Porque, tipo... Mais um pra contabilizar. Não, mas é engraçado que ele mandou, porém não mandou o folclone. Foi sem querer. Mas são assim que nascem os melhores apelidos. É verdade. Bom, mas muito bem. Pessoas apresentadas e histórias estranhas contadas. Vamos para a primeira pauta do dia. Vocês viram aquele vídeo da senhora Luísa Trajano debulhando? Ah, é verdade. Nosso amigo Diogo Menard e suas pilastras de mármore. Que é sua biblioteca em Veneza com pilastras de mármore. Meu. E o suéter que dele pau e tal. No cu, né? Que pau no cu, né? Nossa, foi engraçado. Foi constrangedor, assim. Foi, cara. Tipo, eu quase não consegui assistir o vídeo até o fim, assim, porque foi muito constrangedor. Mas eu acho engraçado que em determinado ponto ali os caras simplesmente aceitaram que aquela mulher manja muito e falaram, ah, mano. Vamos usar o Diogo Menard lá, então. É. E o cara lança um... O que ele fala, cara? Ele não entende dessas coisas? O que eu acho engraçado é que tipo, tem uma hora que ele fala não dá bola pra ele. É ela, isso. Não, eu dou bola sim. Eu dou bola sim. Pra quem não viu, a Luísa Trajano, ela é a fundadora do Magazine Luiza. É verdade. Aquela super rede gigantesca de lojas e tal. Ela foi convidada pra participar do Manhattan Connection, que é um programa da Globo News. Isso. É da Globo News. Que tem vários comentaristas, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E tem o Diogo Menard, que é aquele colunista da Veja, né? E ele participa e tal, não sei o quê. Em certo momento, ele começou a falar umas coisas e ela, tipo, desmentiu ele muito, muito na sinceridade, assim, tal. Tipo, não, mas você falou uns bagulho errado, mas pode deixar que eu te passo por e-mail depois e tal. ela quebrou ele muito com classe, na assim, saca? Não humilda. É, entendeu? Esse do e-mail foi foda. Caralho. Quebrou na humilde, assim. Pois é, e foi bem bizarro. Não, foi bem bizarro. O que eu acho engraçado só é que é como é uma... E isso está relacionado ao nosso próximo vídeo que a gente vai falar. Mas eu acho engraçado como esse... Os debates políticos na TV... Eu não sei se antes a gente tinha apenas a impressão que eles eram muito qualificados, mas eles estão ficando cada vez piores, assim, sabe? Assim, tipo, você vê, você tá, sabe, por mais que, beleza, o Manhattan Connection seja um programa completamente estúpido, mas, beleza, eles têm a posição política deles e tudo mais, mas nem isso eles conseguem sustentar direito, porque é simplesmente só, tipo, opinião. Tipo, esses caras, eles ficaram tão mas sabe o que eu fico pensando? Que eles ficaram tão amansados... com o tempo de, tipo, ninguém chegar e, tipo, falar, não, ó, mas os dados são esse, que é e era meio, tipo, aquilo era meio podcast deles, tá ligado? É tipo Amigos do Fórum. Amigos do Fórum dos caras, tá ligado? Que é tipo, ah, foda-se, não, eles não têm um papel e não tem, eles, tipo, amansaram, tá ligado? Uhum. E a mulher foi lá, tipo, eles foram tentar aloprar a mulher. E ela manjava pra caralho. Ela tava pronta. É isso só. É essa que é a questão. Ela só tava pronta, ela tinha os dados. A partir da primeira pergunta, os caras simplesmente desvirtuaram, né? Eles foram... Ah, e o que você acha do rolezinho? E é bizarro porque isso acontece... Isso não falando de um lado ou de outro, assim, mas... Acontece duas coisas na discussão sobre política no Brasil. Primeiro que vira futebol, né? É fla-flusão, assim, tá ligado? O cara tem o seu time e pau no cu do outro. Não existe diálogo, assim. E o segundo é que é uma cacofonia foda, assim. Uhum. Tipo, é como se você o cara falasse uma coisa e o outro respondesse, tipo, lá, lá, lá, lá, lá, lá. É. Tipo, ó, você exatamente, tampando o ouvido, cara. Assim, tá ligado? Eu não tô te ouvindo. Lindo, lá, lá, lá, lá, sabe? Exatamente, cara. E não, então não existe discussão, assim, sabe? É. Não importa se você é um cara de esquerda, de direita, do PSTU, do PSDB, não interessa, foi, sabe? Não tem discussão, cada um tem o seu time do coração e não quer ouvir o que o outro quer ficar lá, entendeu? E acabou. É. Não, vira pregão, né, cara? Que nem no outro vídeo que a gente mencionar. Ia emendar na sequência, né? Exato. Já podemos emendar. Que é o do Batman do Leblon. Magnífico, essa. Eu acho que o que eu tem, pois é, então, explicando o vídeo, esse outro vídeo que a gente viu, que saiu acho que hoje mesmo, né, quarta-feira que a gente tá gravando, é de uma discussão em frente ao shopping Leblon, se não me engano, um shopping no bairro do Leblon, que é um bairro de classe alta no Rio de Janeiro. Sim. E aí tinha uns caras protestando na frente do shopping. Fazendo meio que um rolezinho. Sobre o rolezinho manifestação. É. Assim, que, de certa forma, até infelizmente apareceu em alguns lugares, porque, tipo, normalmente é meio. É como a gente tinha falado daquela última vez, sobre rolezinho e tudo mais. Não é. Isso daí é um pouco de cooptação de movimento social, tá ligado? Mas foda-se, né? Essa não é enfim, a questão. Não é a questão caso. É que tinha um cara vestido de Batman no meio lá da manifestação. E aí um outro cara que não dá pra entender exatamente o que ele acha. A opinião política dele fica pulando pra todos os lados. A opinião política dele é ficar bravo. A opinião política dele é ficar muito puto. Eu tô puto, tá ligado? Partido do. Partido muito puto. É, partido muito puto. Ele discorda, somente, tá ligado? PMP. O partido discordista. É o Partido Discordista Brasileiro. Tá? Eu discordo, mas do quê? De tudo! Exatamente. Mas enfim, e ele tá muito puto porque o cara tá vestido de Batman e acha que aquilo é o símbolo errado. E aí nisso, do nada, junta uma outra mulher no meio da rua, que tá por acaso com uma máquina fotográfica gigantesca. Gigantesca. Enorme. Enorme. E ela começa a falar, esse cara é um otário. Ela começa a gritar, manipulado. Exato. Tipo, histérica, loucona. Então, o caso dessa mulher foi exatamente o que o Mussa falou naquele momento. Tipo, ela botou as mãos no ouvido e... Eu não tô te ouvindo. Exatamente. E aí, nisso, começou a discussão lá. E aí, a mulher também, ela tinha uma posição política que também não fazia... Tipo, fazia não, não sabia o que tinha nada a ver, porque ela concordava às vezes com o cara, não concordava com o cara. Aí depois berrava e depois falava de uma possível ocupação comunista. Uhum. Chapéu de alumínio, cara. Pessoas que usam chapéu de alumínio, né? Exato. Conspirações, essas coisas. Uhum. Mas enfim, e é muito doido isso. E o que é engraçado é, tipo assim, a gente não vai nem comentar o que foi dito no vídeo, porque... Pra esse caso não importa não o que foi importa, dito. Exato, porque tipo, é uma discussão sem nexo nenhum. Não faz sentido. Antes de começar a gravar, a gente tava falando que esse vídeo é praticamente uma discussão no Facebook. Na vida real. Na vida personificação real, tá ligado? No Facebook, é tipo, todo mundo falando um monte de bosta e botando um dedo na cara do outro e falando umas bosta e o outro falando... Tacando um caps ali, né? Você quer discutir Batman comigo? Não, os caras entrando numa discussão de personagem. Não, tem que ser um Saci Pererê, tá ligado? E aí começa a chamar o cara de Robin, tipo, mano, calma aí. O que tá acontecendo, cara? Tipo, é uma coisa muito bizarra, as pessoas ficam se trombando, assim, tipo... Eu acho que isso mostra um pouco como realmente tá, eu acho que, os ânimos políticos brasileiros, assim. Sim. É um ano de Copa e um ano de eleições, assim. A galera tá meio sobrecarregada. A galera tá frita, mano. A galera não sabe muito lidar com tanta informação política de uma vez só, assim, sabe? E é muito engraçado, né? E o lance é aquilo que a gente havia conversado antes, tipo... A gente está mencionando esses assuntos, mas no geral somos espectadores disso, tá ligado? Uhum. Exatamente. Tipo, não, e fora que entrar nesse tipo de... É muito perigoso, entendeu? E entrar nesse tipo de discussão que é meio complicado, porque tipo, você não tá aí numa conversa, numa discussão e sabe, pessoas provando pontos e contrapontos e por aí vai. Tipo, são pessoas gritando um monte de merda, tá ligado? Você não chega em lugar nenhum quando você entra no meio de um monte de gente gritando um monte de merda, tá ligado? Esse é o ponto, exatamente. Tipo, não, você pode ter sua posição política validíssima ali e tal, só que naquele monte de gente gritando não vai fazer a menor diferença. Você só vai ser mais um cara gritando, tá ligado? Pois é. E uma outra coisa... Não sei se... Essa história do cara querer discutir Batman me lembrou uma história do colégio. Que foi uma história, é um bagulho que até hoje me acompanha na minha vida, assim. Eu tive uma professora de literatura muito boa, de verdade, assim, ela falava uns, tinha uns, rolava uns papos sérios com a classe, assim, tal, não sei o quê. Certo. E aí um dia, eu não lembro o que foi, que a gente tava muito puto com a coordenadora, porque ela tinha feito alguma medida tirânica contra os alunos, assim. Sempre, e tava, né, todo mundo muito puto. E ela sugeriu, ó, faça... Onde você estudou, moça? Isso foi no Instituto Madre Mazzarello. É um colégio na católico Zona Norte, né? Na Zona Norte. Colégio que era colégio de freira antigamente, mas depois que virou unissex depois. Unissex. Era um colégio tipo unissex. Tipo cabeleireiro. Né? Tipo cabeleireiro. E aí, a professora falou, ó, façam uma carta e encaminhem para a coordenadora, para demonstrar a indignação de vocês. Ah, legal, vamos fazer a carta. Inclusive, acho que eu que escrevi a... Não, foi, dessa vez não fui eu que escrevi a carta. Foi na faculdade que eu escrevi a carta. Mas, enfim... Você escreveu uma carta também? Escrevi, na faculdade? Nossa, escrevi. Senhora. Caralho. Isso é para outro episódio. É para outro episódio. O bagulho te seguiu mesmo pelo... É, e aí ela... A gente escreveu a carta, a classe toda elaborou, alguém escreveu e falou. A coordenadora veio, uns dias depois, para... Meio com aquele ar de condescendência. Tipo, ah, essas crianças querendo reivindicar seus direitos, sabe? É foda. A gente tava, acho que, no segundo ou primeiro colegial. E aí, a coordenadora foi pra criticar o português da carta, só. Tá ligado? Só que... Escrotizou, tal, zoou a gente do português e foi embora. Aí a professora... Era a aula dessa professora, inclusive. E aí ela falou assim pra gente... Quando alguém não tem com o que argumentar, ela vai atacar o seu português. É verdade. Olha só, cara. E foi isso, cara. Tá ligado? É uma ótima lição isso. Então, aí. Pra qualquer... Quando a pessoa não tem o que argumentar, ela vai atacar ou a sua pessoa ou alguma cagada não relacionada com o assunto que você cometeu. Exato. Um erro de português ou uma gaguejada que você deu. Ela vai atacar isso. É porque ela não tem com o que argumentar. Então, acho sentido, que cara. Isso vale para qualquer discussão sobre qualquer coisa na vida. Exatamente. Certíssimo. Palavra de sabedoria, cara. Né? Exato, exato. Bonito, hein, moça? É por isso que ela era a professora. A professora. Da hora. Bom. Bacana. Muito bacana. Bom, aqui encerramos nosso primeiro bloco cheio de coisas peculiares. Como você está se sentindo, por enquanto? Eu estou me sentindo fazendo jus à minha voz de locutor, sabe? Sim. Manja? Sim. Tipo, acho que eu... Você esperou anos por isso, né? Muitos, cara, desde a minha puberdade. Desde que do nada eu acordei com a voz de Cid Moreira, eu falei, essa é a minha vida. Tá ligado? A partir de agora, esse sou eu. Eu só vou me sentir completamente profissionalmente realizado a partir do momento que eu gravar um box de CDs da Bíblia pra competir com o Cid Moreira. Pode crer. Não que eu partilhe da religião, mas só pelo... Né? Pela conquista, assim. E digo mais, a minha Bíblia vai ter efeitos sonoros. Aí vai ser foda, cara. Sons de dinossauros. Vozes diferentes. É, pode crer. Robôs. Jesus, eu sou seu pai. Nossa, isso ia ser louco, cara. Portanto, quando lançarem a Bíblia, a galera... Comprem, mesmo se vocês não acreditarem nessas coisas, comprem. É, sim. Mas enfim, fim de bloco 1, é nóis. Player 1, start. Link hop up, super gun shooter. No boy can this we hop there so like a free come down, he could let my go free. Oh please had a kaiba. E aí, piratas, voltamos para o nosso segundo bloco. A gente teve um momento aí de análise de como as pessoas são escrotas. Como as pessoas são escrotas? Uma explicação. Um ensaio sobre um ensaio. E bom, agora. Temos mais um assunto aqui que está fritando a cabeça das pessoas, tá ligado? Pois é. Essa fita da Machinima, hein? Com a Microsoft. Então, pois essas coisas. Pois é. Acontece que, se não me engano, foi o Ars Technica, né? Que descobriu... Se não me engano, foi. Uma documentação. É, uma documentação vazada, né? Um cara vazou. Um contrato. Aham. Uhum. Entre a Microsoft, a Machinima, um acordo com os canais específicos, né, da Machinima, numa promoção sobre o Xbox One, que era específico, tinha que usar termos específicos na promoção e tudo mais e tal. E até aí tudo bem, era para ser só uma promoção. Acontece que existe uma cláusula nesse contrato, que apontava para uma... que você tinha que... você não poderia falar mal do console, do Xbox uhum. One, e também você não poderia divulgar a situação. Não. Você não poderia divulgar nada do que estava uhum. escrito no contrato. É, basicamente o que rolava... você, se você aceitasse os termos do contrato com o Machinima, isso obviamente falando de pessoas que têm canal de conteúdo no YouTube que falam de videogame, né? Beleza, você aceita os termos dele. Então, se você falar bem do Xbox One, não falar mal do Xbox One no seu canal, você tem um bônus de visualizações, um crédito de visualizações a mais que o Machinima te dá. É... isso assim, pra deixar claro, isso sim. De acordo com o contrato. Com sim, o contrato. Com o contrato. Era o que o contrato indicava. Vazado e indicado. Isso causou um certo mal-estar na comunidade, tanto jornalística como de youtubers, né? Dessa questão de que as pessoas estavam aceitando dinheiro para falar bem de um produto, especificamente para falar bem de um produto e para não falar mal de um produto, que também é importante, uhum. Sem que houvesse uma transparência de que isso estava rolando. Então, porque essa transparência não podia rolar pelo contrato e algumas pessoas aceitaram esses termos mesmo assim. É importante explicar algumas coisas nesse sentido, porque assim, acho que praticamente hoje qualquer pessoa que joga videogame conhece youtuber, né? Uhum. Sim. Porque tipo, é meio que uma nova mídia, praticamente assim, no meio do jornalismo, da produção de conteúdo, principalmente relacionado a videogames. E o que acontece? Existem, chama Multi-Channel Network, né? São MCN. Que são esses canais tipo Machinima que cuidam de vários canais. Exato. Então o que acontece? Por que esses canais existem? Primeiro, para dar força, as partes dão forças entre si, né? Então o Machinima tem mais conteúdo para ele e o canal pequeno tem uma visualização maior porque o Machinima é grande. Então tem essa troca de meio que de favores. Uhum. Segundo, que é uma coisa muito importante que tem ganhado muita importância, ainda mais importância recentemente, é a questão legal. Por quê? Se você tem um canal no YouTube e você usa o material de um jogo, a empresa que é dona do jogo pode contestar esse material. Como tem rolado rolou o apocalipse do copyright do YouTube recentemente. Exato, sim. Exato. Né? Que saiu flagueando geral e bloqueando o conteúdo da galera e tal. E até hoje não foi explicado. Não assim. Foi. Isso é importante não foi, ressaltar. Não foi totalmente esclarecida essa situação. Pois é. O que acontece? A MCN faz esse trampo pra você. Porque se você fosse sozinho, você teria que ir com a empresa, tratar, pedir para eles direto a licença pra usar o conteúdo. E tem todo um trâmite demorado, não sei o quê. Ou na network, não. Isso já está resolvido. Você meio que ganha o direito, entre aspas, de usar todo aquele material, porque o acordo já foi feito entre a network e as produtoras, e as publishers. Então, é vantagem você participar de uma dessas... Exato. De um desses, dessas networks, dessas redes. Né? Só que veio à tona essa situação. Exato. Porque, obviamente, o dinheiro precisa vir de algum lugar. Né? Uhum. Não é mágica. É. O dinheiro não vem um unicórnio e caga dinheiro. Exatamente. Né, na carteira da galera. Exatamente. Né? Então o dinheiro tem que vir de algum lugar. É. Então rola esses acordos com as empresas, como rola com qualquer site. Né? Exatamente. Como rolou com o Kotaku. Uhum. Rola com o Kotaku, com IG, com GameSpot, com o caralho que for. Publicidade na internet, não imagino que não seja novidade pra ninguém mais. Espero. Nessa altura do campeonato. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, e só que rolou essa polêmica toda sobre esse contrato especificamente, uhum. E muita gente defendeu essa situação. Falou, não, isso não é diferente do que anunciar publicidade em um site. Só que é. Exatamente. Né? Por algumas questões simples e básicas. Exatamente. Primeiro porque você tá... assim, a Microsoft faz um acordo com a Machinima. É. Falou, ó, Machinima, eu quero divulgar meu Xbox. Eu tenho essa grana aqui pra você. Você oferece isso aqui pros seus canais? A Machinima, ofereço. E aí a Machinima oferece pra galera, ó, galera, eu tenho esse pacote daqui da Microsoft. Vocês têm que falar bem do Xbox One. vocês vão ganhar esse bônus, não pode falar mal e não pode divulgar. É. Tudo bem, quem quer, tá ligado? Ela oferece. Exatamente. E aí, cada um vai aceitar ou não vai aceitar, dependendo da sua necessidade financeira, dos seus princípios e da coisa. Uhum. O que já começa diferente da questão do anúncio, né? Porque o anúncio é empresa... O anúncio de banner insight não é nada diferente do que... Quer dizer, é diferente, mas não é diferente do que você comprar horário na TV. Uhum. No comercial de TV. É o equivalente. É meio equivalente, né? Porque você tá comprando espaço e visibilidade. Beleza, é uma coisa. O segundo é você tá vendendo, você tá comprando a opinião de quem tá anunciando. Então. O que é algo completamente diferente. Uhum. Completamente diferente. Uhum. Você está comprando a opinião da pessoa. Você está pagando ela para falar bem do seu produto. Quando você compra um banner num site, você está pagando pelo espaço. É, só fica o seu banner lá e as pessoas fica que julgam ali. Isso. Exato. Sabe? Independente do que vai ser dito sobre a marca ali. Inclusive, eu me lembro muito bem de Assassin's Creed... Tanto no Assassin's Creed... Assassin's Creed, misturando as coisas. Resident Evil 6. Pode crer. Que tinha a campanha no Kotaku. Ah, eu lembro sempre disso. E a gente espinafrou o jogo. É. Uma coisa não excluiu a outra. Não. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Se as empresas fazem acordos publicitários que exigem uma opinião determinada de outros sites, aí é outra conversa. Exatamente. Mas não se faz isso normalmente. Não. Né? Não, o que, justamente como a gente tinha falado, o que acontece são os posts patrocinados. Sim. Mas eles são devidamente marcados. Claro. Sim. Para mostrar explicitamente patrocinados. Exatamente. A galera sabe que aquilo é propaganda. Em muitos lugares, eu acredito que na maioria dos lugares, a equipe que produz um conteúdo não produz o outro. Exato. Por exemplo, o Kotaku tem post patrocinado. Mas não é tipo, não é o Falcão que faz e não é o Marcola que faz. Exatamente, exatamente. É uma galera que eu não sei como é que é lá, mas é uma galera específica. Uma galera lá do. É, que, inclusive eu conheci eles recentemente, sabe? É tipo, é ou uma agência. Exatamente. Ou a galera da própria empresa que faz, exatamente. Que nem tinha os posts da Red Bull no Kotaku, né? Ela é uma galera da Red Bull que fazia. Uhum. Então, tipo, não é equipe editorial que faz o bagulho. É outra galera. É explicitamente publicitária. Sim, né? Tipo, sim. Nesse caso. E esse justamente isso que o Daniel falou agora, que é o ponto que pegou mais. Tudo bem você, tudo bem, entre aspas, você aceitar dinheiro pra falar bem de um bagulho. Se você deixar transparente essa situação. Sim. Deixar isso claro, tá ligado? Isso é uma propaganda, tá ligado? Sim. Que é o que não tava acontecendo. E foi por isso que deu chabu. Sim. Porque era um bagulho na sordina. Né? Exatamente. E esse que é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O problema é não ter transparência. Houve casos ano passado, se não me engano, de blogueiras de moda que estavam recebendo. Que também deu um mega chabuzão. Deu um problema gigante. Deu. Aqui no Brasil existe o CONAR. Se não me engano, é o CONAR. É um órgão que regulamenta que regula a propaganda. E tal. Exatamente. Propaganda e horários de propaganda, esse tipo de coisa. E eles investigaram o caso de algumas blogueiras de moda que estavam recebendo dinheiro para justamente promover um conteúdo, um produto. Uhum. E elas estavam sendo pagas por isso, porém elas não avisavam que elas estavam sendo pagas por isso. Uhum. E isso é ilegal. Sim. Mesmo que você seja só tipo uma blogueira de moda, sabe? Assim, existem centenas de milhares de... Pelas leis que regem propaganda no Brasil, isso é ilegal. Exatamente. Não, o problema não tá na mídia em si. Que tipo de mídia que é. E sim, o que você tá ali vendendo, saca? Tipo... Sim. E outra coisa, vale lembrar que esse contrato foi... vale pro pessoal do Machinima e é lá nos Estados Unidos. É uma coisa que... Aqui a gente não tem muitas informações do como foi aqui, se tem youtuber. Eu nem sei, realmente nem sei se tem youtuber que aceita. Que tem isso, exatamente. Então eu acho que isso daí, pra deixar claro, foi um negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Sim. Mas, na verdade, isso tem a ver muito, principalmente com um problema que acontece hoje, que está sendo muito discutido hoje no jornalismo e na indústria de comunicação mesmo em geral. Uhum. Que é como essa indústria vai se sustentar nos anos que vão vir, assim. Uhum. Nos últimos 10 anos, assim, né? Eu acredito que os jornais e os veículos foram sustentados principalmente por propaganda. Uhum. Mas com o tempo eu sinto, principalmente agora que eu estou pegando o final desse estágio, eu sinto assim, que com o tempo foi uma relação que foi ficando viciada. Uhum. Entendeu? Existe uma relação de poder entre a empresa que é dona do dinheiro e a empresa que precisa daquele dinheiro para continuar sustentando e fazendo as coisas. A grande real é que a gente chegou numa situação na qual as pessoas meio que estão dependendo. Tipo, elas não é que elas estejam dependendo disso. Elas sempre dependeram, de certa forma. Elas se veem numa situação na qual elas dependem disso. Sabe? Isso, tipo, exato. Tipo, ele foi criada essa dependência, saca? Tipo, os caras botaram... Que nem você falou, tem uma relação de poder aí, saca? Tipo, o cara que tem a grana... Ele tem os interesses. Ele tem os interesses. E ele tem tipo, a grana, saca? O poder mesmo. O poder, né? Exatamente, saca? Tipo... Já dizia Tony Montana. É. First. Primeiro você pega o dinheiro. You get the money. Depois você ganha o poder. Exatamente. Exato. And then you get the girls. É. Exatamente. E é isso que tá acontecendo. Então, tipo, eles criaram aí uma situação. E nisso você pode ver numa série de mercados de entretenimento diferente, tanto na música quanto nos de videogame, de quadrinhos e por aí vai, tá ligado? Tipo, essas pessoas com o dinheiro criaram uma situação na qual os criadores de conteúdo e por aí vai precisam desses caras pra continuar fazendo o que eles fazem, saca? Tipo, eles se enfiaram e falaram, galera, vocês precisam da gente, tá ligado? Tipo, que nem você tinha falado hoje. O grande lance dessa treta toda é que ele é um resultado do problema, tá ligado? Exatamente. Saca? Ele, tipo, né, por exemplo, essa questão, todo mundo fala, nossa, isso é um problema, deve ser investigado essa questão. Sim, de fato deve ser investigado, porque é uma questão de transparência, como o Mussa falou. Mas isso é só um reflexo de um problema. Na verdade, isso é a consequência de uma causa muito maior, que é justamente essa dependência que todo mundo tem da publicidade, tá ligado? Uhum. Eu acho que tem muitos casos que funcionam, essa relação funciona muito bem. Uhum. Eu já vi muitos casos muito bons onde tipo, existe conteúdo de qualidade sustentado por propagandas e tudo mais. Tipo, por exemplo, eu trabalhei na Vice e foi... É muito claro ali como são as divisões e lá é muito saudável como as coisas funcionam. Eles conseguem coexistir no mesmo ambiente ali. Saber, tipo, aproveitar o melhor dos dois mundos. Sim, exato. Assim. É que o grande problema, na verdade, é que, tipo, isso é uma necessidade. Exato. Esse é o grande problema aí, saca? Tipo, não é um sistema ruim, saca? Tipo, quem sabe trabalhar com isso, trabalha bem. Mas o problema é que... Em maior parte dos casos, isso acaba sendo a única opção, saca? Se você quer pegar e gerar seu conteúdo e continuar gerando seu conteúdo sem se preocupar em passar fome, sabe? Tipo, às vezes a sua única opção é justamente pegar e depender. Ou de grandes editoras, grandes gravadoras, enfim, por aí vai, saca? Exatamente. E por um lado, nem dá pra culpar as pessoas por aceitarem esse tipo de exato. De acordo, né? Essa aqui é a questão, entendeu? É. Tipo, pô, eu tava. Eu acho que hoje mesmo eu publiquei uma tradução no Kotaku sobre as garotas que ficam jogando na câmera, tá ligado? Uh-huh. Tipo, ao vivo na internet, no Twitch e tudo mais. E é impressionante que, tipo, existe essa ilusão de que tem muita gente que ganha dinheiro pra caralho e é um puta mercado, uma mina de ouro, papapá. Mas não é isso, tipo, é muito pouco dinheiro, tipo, que rola, entendeu? E é um mercado gigantesco, muito saturado. Tem muita gente disputando e criando canal todos os dias e postando vídeo. É, porque hoje qualquer pessoa cria um canal e... Exato, pô, exato. Mas o mesmo é com qualquer tipo de, que nem eu falei, com qualquer tipo de mídia criativa aí. Sim, tipo, então, canal YouTube, e por isso que eu não me impressiono que, tipo, quando você joga um contrato desse pra galera todo, todo mundo falar, tipo, beleza, grana, tá ligado? Vou aceitar mesmo, foda-se. Sim, sim, sim. Tanto que saiu também um relato que a EA tava fazendo exatamente a mesma coisa. Uhum. Também as escondidas, sem mostrar e tudo mais. Dando uma grana pra galera falar bem dos jogos dela. Exatamente. Né? E dava até mais, esse dava tipo uma grana fodida. Tipo, você falou que esse do... Da Microsoft? Da Microsoft era $3 por 1000 cliques. Por 1000 cliques, isso. O da EA é tipo $15, $10. Caralho. Caralho, cara. É bem mais. Então. Por outro lado, né? Acho que isso é uma coisa que nem todo mundo tem a consciência, mas que se você tá nos meios de comunicação passando uma mensagem para pessoas que consomem a sua mensagem, você tem uma responsabilidade, né? Sim, a influência que você tem ali expondo o seu ponto de vista no canal de YouTube, o que for, tá ligado? Por mais... Por menor que seja, você tem uma responsabilidade. Sim, né? Com certeza. Porque sempre vai ter alguém te ouvindo ali, tá ligado? Te ouvindo, enfim. E que vai levar em consideração a sua opinião pra uma decisão na vida dela, assim. Exatamente. Você, tipo, pode muito bem estar influenciando negativamente uma pessoa. Levando ela a comprar um produto que você não acha que é legal. Exato. Porque sim, entendeu? Então é preciso ter um pouco de cuidado com as coisas que se fala, assim. Exato. Que se faz também, né? Exato. E pensar em formas de encontrar essa independência. Né? Sim. De cada vez mais. Ou encontrar, tipo, métodos mais sustentáveis. Tipo, sabe? Nessa relação. A gente não tá dizendo que não, você precisa trabalhar de graça. Não, é isso. Assim, é pelo contrário. Tem que ganhar dinheiro, né? Entendeu? Pô, tipo, a pirâmide que tem que inverter, entendeu? Essa, é isso que a gente tá falando. A gente tá falando, o lance é vocês, ainda mais, tipo, galera de canal e galera de, tipo... os artistas mesmo que tem que ganhar esse poder, tá ligado? Então, esse que é o lance, que o grande... De decisão, assim. E de sustento, sabe? Exato. Assim, que aquele lance que eu tava falando, tá ligado? Tipo, o grande problema é que ao longo do tempo criou-se essa ilusão de que, tipo, o necessário ali era aquele cara com o dinheiro. Quando, na verdade, sem o cara que tá criando as coisas, o cara do dinheiro não é nada. Exatamente. Independente se é uma banda, se é um quadrinho, se é um vídeo no YouTube, sabe? Se o cara tá botando dinheiro ali é porque ele precisa daquilo, sabe? Exatamente. Ele precisa daquele cara falando da marca dele. Você vira uma mercadoria pro cara, né? Exato. Você é um investimento do cara. Exatamente. Tipo, ele não tá criando nada. Sim. A única coisa que ele criou é mais dinheiro. Sabe? Ele meio que usa você pra ganhar mais dinheiro. Exatamente. Sendo que, que nem o Falcão falou, que nem eu falei agora, tipo, o importante é o cara que tá gerando conteúdo. Saca? A gente que segura a bronca aí, os caras só estão botando uma grana, saca? Pois é. Mas Não, a não ser que eles produzam as próprias criaturas destrutoras do universo, assim. Tipo, sei lá, boy bands criadas por produtora de música assim. É muito doido. É uma mistura de DNA entre seres humanos e dinheiro. Exato. Aí é muito doido. É tipo uma menina super poderosa, só que, tipo, dinheiro e. Dinheiro. E seres humanos. E um violão. Nasce um cantor sertanejo. Tá? É bizarro. Nossa, falando em cantor sertanejo, eu tava até falando com o Falcão esses dias, cara. Que no final do ano fui viajar e tudo mais, e obviamente. Meu, sertanejo universitário está em todos os cantos, né? Pode crer. E daí, eu achei engraçado que eu fui numa barraca de hot dog, comer um hot dog, evidentemente, né? No que eu tava esperando, a barraca de hot dog tinha um monitor, que então estava passando um DVD de músicas de um festival de sertanejo universitário. Tipo, pode crer. É impressionante a quantidade de nomes que você sabe que estão que ali, que você... Tipo, uau, essas pessoas existem. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que você tinha mencionado o sertanejo universitário, eu lembrei de um negócio. Eu acho muito engraçado que todos eles, ou pelo menos uma grande parcela deles, se parecem muito com atores pornô, tá ligado? Ah, é? É impressionante, cara. Tipo, é verdade, cara. Eles são, tipo, estão sempre meio sarados, assim. E uma tipo... camisa de seda com a gola, um bagulho aberto até o umbigo, sabe? Pode crer. E são sempre, eles sempre funcionam em duas frentes ali, os caras, tá ligado? Pode crer. Tem esse cara que parece um ator pornô, uh-huh. E tem o cara que parece o tio dele de 20 anos, 20 anos mais velho, que toca violão, tá ligado? Exatamente. É muito pode engraçado crer. Isso. Pode cara. Crer. Que, na verdade, no palco ele não toca violão, ele só passa dando a mãozinha pra galera. Tipo, ele... Exato. E outro cara lá, meu, pornozando. Pornozando. Eu achei foda, cara. Achei, tipo, todos eles parecem ciganos pornô, tá ligado? Tipo, é meio assustador, assim. Daí eu, sei lá, você mencionou, me lembrei disso, eu gostaria... Tinha que botar isso pra eu fora. Eu tive que compartilhar isso com todo mundo. Eu entendo. Faz sentido. Um dia a gente discutia ator pornô. Sim, é verdade, foi o nosso primeiro, já falou, né, de pornografia. A gente tem que falar mais vezes. Tem que ser cara, um tema recorrente. Tem. O mercado pornográfico é uma coisa maravilhosa. Sim, uma coisa maravilhosa. Constante expansão. Exato. Por aí vai. Bom. É isso aí, galera. Esse é o final. Boa discussão. Aliás, mandem o que vocês acham dessa treta toda, assim. Sim. Sejam respeitosos com todo mundo. Tipo, lembre-se que todos são vítimas, né, cara? Uhum. Dessa merda toda. Sim. A grande real é que todo mundo se fudeu. Sim, na todo vida. Mundo se fode. Se fudeu, todo se mundo fode. Se fudeu e se foderá fode. Ainda. E se foderá. A grande lição do dia é, levando em consideração todas essas coisas das quais a gente conversou hoje, não seja um filho da puta gritante, tá ligado? Exato, cara. Não seja, cara. Não seja. Se tem uma opinião contrária às outras pessoas, corre e troca uma ideia, cara. Não precisa ofender o amiguinho. Pega e fala, eu achei isso errado. E, saca? É. E também tenta entender o ponto de vista do cara. Sim, é, exatamente. Sim, é, porque não existe pessoas do bem e pessoas do mal. É. A gente não tá no fucking Power Rangers. Cara, se a gente tivesse, ia ser bem louco, eu acho, assim, esse bate. Se a gente tivesse, as coisas, inclusive, ia ser mais simples, cara. Porque daí ia ter claramente pessoas do bem e pessoas do mal, tá ligado? Tipo, assim, e pessoas coloridas. É, exato, exatamente. Se você vê um maluco na rua andando com uma camiseta vermelha, fala, esse aí é o Ranger Vermelho. Exatamente, tipo, esse cara tá indo resolver umas tretas. Cara, eu achei uma coisa que eu me toquei recentemente, que eu achei meio foda, tá ligado? Tipo, o lance do Power Ranger preto ser negro, beleza, tá ligado? Era meio óbvio. Mas eu achei intenso que a Power Ranger chinesa era amarela. Era amarela. Isso me... Tipo, eu tava tomando um banho, e eu falei, nossa, que picada, cara. Olha esses caras. Nossa, cara. Caruda, velho. Tipo, tudo bem que eles precisavam ter um de cada etnia pra contrabalançar e tal, mas... Exato, mas exato. Porra, pode cara. Pode botar o Power Ranger negro como sendo o Power Ranger azul. É, vermelho. Pode ser, tá ligado? Power Ranger chinesa como o Power Ranger rosa. É, né? Exato. Por que exato, não? Não tem problema, sabe? Agora, descaradamente... Nossa, não tem nenhuma palavra. Você não tem palavras, né? Não tenho, cara. Tá certo. Mas enfim, voltando, vida não é Power Rangers, galera. É, exato. Respeita amiguinho, não tem bem e mal, tem pontos de vista diferentes. Ó, profundo. Bonito. É um podcast de lições, velho. Cara, motivacional quase. Acho que a gente pode pegar isso e vender. Olha as ideias de publicitário de merda, tá ligado? Pega isso e vende e ganha mó dinheiro. Tipo, faz uns audiobook aí e tal. Audiobook e palestras motivacionais. Exato. Sim, cara, sim. Boa. Fala, nossa, que horror. Vocês chega, vai, vamos pro próximo bloco, pelo amor de Deus. Por favor. E aí, acabamos de voltar de mais uma discussão fervorosa. Baby. Gente. E agora vamos para nosso novo bloco, que estreou semana passada. Verdade. O bloco do famoso e sempre nipônico Tengo Sangue. Sim, é. A gente vai ainda vai colocar o efeito sonoro correto. Por enquanto a gente improvisa. Pra entrar. Improvisa, mas tem que botar uma vinhetinha. Pra quem não sabe, esse bloco, o nosso querido amigo, o senhor Fernando Muccioli, vai... Nos embasbacar, nos deixar perplexos com coisas malucas do Japão. Exatamente. Sim. Conhecido também como do outro lado do mundo. Do outro lado do planeta. Porque se tem alguém que manja desse tipo de lugar peculiar, é o nosso amigo Moço. É o Moço. São seus olhos. E aí, só um detalhe. Semana passada a gente sabia do que ele ia falar, mas essa semana eu e Falcão estamos completamente alheios do que ele vai falar. Exatamente. Então o que vai rolar agora... É totalmente surpreendente, tanto para vocês quanto para a gente. Inclusive na pauta tá com um monte de interrogação, sim. Assim. Exatamente. É, muito bem. Vamos lá. Foi publicado um estudo lá no Japão que identificou, por causa da popularidade de serviços como tipo WhatsApp e o Line, que é muito popular lá no Japão, teve um crescimento massivo do número de yanderes. Vocês sabem o que é uma yandere? O que é um yandere? Vocês já ouviram esse termo em algum lugar assim? Não. Yandere é um. Tornou-se um certo fetiche no Japão. Uhum. E, na verdade, ele é uma variante do tsundere. O que é um tsundere? Tsundere, na verdade, é uma pessoa que se faz difícil. Assim, na verdade, tipo, ela... cu doce. Imagina no desenho, uhum, de aquela menina que faz o... Faz a lancheirinha pro cara na escola, assim, saca? Sei. Ela fala assim, eu fiz esse lanche, mas não é porque eu gosto de você, é só porque eu fiz o lanche. Então toma aqui esse lanche. Caralho. E ela é meio passive-aggressive, assim. Ela é passiva-agressiva. Sei. Mas, na verdade, ela gosta da pessoa. Sei. Entendeu? Sei. Isso é um tsundere. Entendi. Saquei, tem um nome pra isso. Tem um termo técnico pra isso no Japão. É muito, muito foda isso, é muito, né? Específico. É muito específico. Né? Que é, na verdade, o tsundere, ele é a junção de dois termos, de tsum-tsum com dere-dere. Que são duas, meio que duas onomatopeias, por assim dizer. Que é o... Como que eu vou explicar? Ele é meio que... Você estar apaixonado. Tipo, dere-dere é tipo de você estar... tipo, corado, assim, tal, vermelho. Certo. E envergonhado. E tsum-tsum é de você ficar meio... Se fazendo de difícil. Ah, Então, tsundere entendi. É que junta essas duas coisas. Tem onomatopeia pra essas coisas? Sim, cara, sim. Cara, no Japão, existe onomatopeia pra tudo. Caralho. Pra tudo. Existe onomatopeia pra você meio que andar meio chapado, sem sentido na vida. Como assim? Tem, meio, quando você tá andando meio cansado, assim, tipo, ah, meu, tô andando, olhando pro nada, não sei o quê. Tem uma onomatopeia pra isso. Que é o quê? Isso faz barulho, cara? Aparentemente, faz barulho. Cara. É daradará. Meu Olha Deus, só, cara, velho. Isso é muito específico. Caralho, cara. Tem onomatopeia pra tudo no Japão. Cara, pra tudo. Só pra constar, eu estou surpreso e você nem chegou no filé da notícia. Não. Exato. Não. Eu já estou perplexo. Então, na verdade, tem vários tipos de derê. O tsundere é o original. Mas a gente tá falando de yandere, de um crescimento de yandere. O que é o yandere? Tem o derê-derê, que é a pessoa estar apaixonada. Uhum. E o yandere, ele é uma abreviação de... Yandero, que é estar doente. Certo. Tipo, ser meio doente da cabeça. Então o yandere é tipo uma pessoa meio apaixonada de uma forma meio psicopata. Uou. Então, tipo, a mina. Tipo, você vai jogar, sei lá, a sua visual novel, o seu joguinho de romance, tá? Aqueles joguinhos de romance, sei, você sei, e tal, sei, não sei o quê. Então a menina yandere é a menina que, tipo, fala assim, ah. Por que você vai sair com seus amigos e não vai sair comigo? Você gosta mais dos seus amigos do que de mim, então eu vou matar os seus amigos. No. Pra você só sair comigo. Que então, da hora, tipo, então, cara. Eu vou... E essa é a nova vibe, então. Eu vou cortar suas pernas pra você não sair de casa e só me amar. E não amar mais ninguém. E tipo, acontece, né? Isso acontece. E peraí, a galera tá pirando nisso? Tem pessoas que piram nisso. Caralho. Entendeu? Nossa, inclusive, até não exatamente disso, mas... Eu não sei, lembra que a gente conversou um dia fora do ar sobre uns cafés que tem maid de café no Japão, que são as menininhas sim, se vestem de empregadinha e tal, e servem o bagulho, desenham um coraçãozinho de ketchup na sua omelete e tal, sim. Faz o raio pra comida pra ficar gostosa, o raio de amor pra comida ficar gostosa. Sim. E aí tem um tipo de café que é o café das minas tsundere. Pode que, ela, que o cara vai pra se tratar do meio mal, tá ligado? Você comentou isso, é verdade, cara. Que é verdade, a mina vai, verdade, tipo, ela te trata bem, assim. Mas ela se faz de difícil, entendeu? Sei. Ela, tipo, fala, ah, come isso aqui. Eu não fiz. Não é que eu fiz isso aqui pra você, foi só porque você pediu, entendeu? E ela desenha um coraçãozinho escondidinho na comida, assim, tal, pra você não perceber, assim, que ela gosta de você. Na cara, assim, caralho, saca? Caralho, cara. Que fita, cara. Então, o que tá acontecendo isso, é que com o crescimento desses bagulho de mensagem no celular, onde você vê se a pessoa recebeu a mensagem ou não, tá crescendo, é tipo uma evolução do stalker, saca? Sim. Que é uma mina que fica, as meninas ou os caras que ficam, assim, na cola, fazendo ameaças, tipo, ah, se você não me responder em 10 minutos, eu vou me matar. Meu. Que? Ou tipo, eu vou me vou matar você e eu vou me matar pra gente morrer juntos. Nossa. E ficar pra juntos pra sempre. Nossa, que pesado, cara. Por que as pessoas iam gostar disso, cara? Eu não sei. Eu não... É, tipo, sabe? Eu não sei. Ex-namorado é uma coisa pra ficar no passado, sabe? Não, isso não é nem ex-namorado, é tipo, é atual, assim, saca? É um psicopata, tá? É. O acesso a armamento pesado. Existe um lance com atuais psicopatas, assim. Caralho, e o número de atuais psicopatas na vida real tá crescendo porque é mais fácil você monitorar onde o seu namorado ou namorado, enfim, tá onde ele está, assim. Cara, isso Nossa. É perturbador, cara. Perturbador? Sim. É, então, tipo... Eu fico me perguntando, o Musa tava falando agora, eu fiquei me perguntando, será que vai ter algum momento na qual a gente vai ficar anestesiado a esse tipo de loucura? Então, sabe o que eu fico pensando? Porque também? O Musa, ele já deve estar consumado. É. Tipo, é muito louco. É a quebrada dele lá, tá ligado? Tipo, mas toda vez que ele conta algum bagulho novo do Japão pra gente, eu pelo menos fico, meu... Surpreso, tá ligado? Tipo, não é que eu fico inconformado ou puto ou triste, só fico surpreso, sabe? É. Agora eu fico imaginando que vai ter um momento que no qual a gente não vai ficar surpreso mais. Que vai, a gente vai se acostumar com isso. É, que eu acho a gente vai falar assim, ah, sim. É só outro dia no Japão, tá ligado? É só uma quarta-feira. É só quarta-feira no Japão. Mas a notícia de hoje era essa. Maravilha, hein? Era Estamos essa. Surpresos. Maravilha. Bem surpreso. Lindo isso. Maravilhoso. Muito bom, bem. Voltamos após essa pequena pausa. Nossa. E aí, bucaneiros e bucaneiras, voltamos. E agora, para aquela parte deliciosa, crocante e cremosa. Com várias mil texturas diferentes. Né? E explosões de sabores. Que, como dizia um vídeo review. review de um lanche do KFC do que eu vi no YouTube, é um orgasmo na sua boca. Um orgasmo na sua boca. Um orgasmo na sua boca, que maravilhoso. O cara, tipo, mas o cara foi muito honesto, tá ligado? Tipo, o cara comendo bagulho, wow, this is like an orgasm in my mouth, assim. Muito inocente, saca? É, tipo... É, acontece, acontece com os melhores de nós. Bom, é. Essa sessão do podcast é legal bastante pra você falar uma merda dessa. Que é a nossa querida a sessão de perguntas e respostas e mais perguntas. E daí mais respostas. E mais respostas. Senhor Pedro Falcão. Eu vou ler umas paradas aqui então, que vocês mandaram tudo aí no convés da Max Rebo. Bom e velho. E parabéns, viu? Os senhores estão cada vez mais de parabéns. É, vou ler tudo, então. Tudo, na felicidade. Por que não? Vou mandar um tudão aqui. Tudão. X-tudão. X-tudão. X-tudão. Mas vamos lá. O André Alves de Oliveira falou aqui. Falem sobre o início dos ursinhos de merda. Então. O início dos ursinhos de merda. A história de origem. Qual é a história de origem? Ursinhos de merda, origins. Origins. Né? Beginning. Beginning. Ursinhos de merda, begins. Begins, exatamente. Na verdade, teve uma tira na qual eles simplesmente apareceram, que foi a primeira aparição deles, que a minazinha pedindo socorro, deles aparecem e tentam vender drogas pra ela. Era isso, eu tava tentando lembrar. E o Goro gorfa na cara da menina, obviamente. Isso, exatamente. A gente posta isso daí amanhã. Então, esse é meio que o surgimento deles mesmo. Eles apareceram e decidiram cagar com a vida de todo mundo. Exato. Mas não tem, tipo, um lore. É, então. Tipo, de onde eles vieram, quais são as motivações deles e tal. Então, essa parada toda, assim. Eu acho, né, que é a motivação maior do surgimento. É tentar ficar o mais retardado possível e também, às vezes, tentar ajudar as pessoas. Só que isso nunca dá certo. Exato, entendi, cara. Tipo, eles são aquelas pessoas com coração de merda, entendeu? Não importa o que eles façam, sempre vai ser... Eles são os merdas, cara. Eles são os merdas, entendeu? Eles são uns merdas, cara. Tudo uns merdas. Mas, então, e a gente tá fazendo agora, né, os ursinhos essa Sim, semana. Sim, agora a gente tá numas... É uma série, né? É, a gente tá nos dias especiais de ursinho de merda pra gente justamente apresentar cada um deles pra galera, pro pessoal conhecer, porque... A gente sempre apresentou eles em situações nas quais eles não estavam necessariamente sobressaindo com cada um dos personagens. Na série dá pra explorar a individualidade do ursinho de merda, né, cara? Exatamente. Como vocês podem notar, todos eles têm seríssimos problemas com drogas. Exato, seríssimos problemas. É, sejam elas listas ou não. Exato. E bom... É, mas vamos ter bastante ainda ursinhos de merda. Sim, vai ter esses dias. Mais alguns dias de ursinhos de merda, porque ainda falta mais dois. É. Uhum. E é isso aí, cara. Exatamente. Ursinhos de merda for life. Exato. E, bom, vamos lá. O Jefferson Rodrigues mandou aqui. Aê, caras. Aê. Eu gosto dessa. Aê. Aê, caras. Vocês certamente vão comentar sobre isso, mas vocês acham que essa treta entre Microsoft e Machine... Bom, a gente já falou, né? É, você volta o vídeo alguns minutos. Rebobina o MP3 volta aí. Volta rebobina aí que... cassete aí. Exatamente. Cassete era um bagulho. Não, galera, calma. Espero que todo mundo lembre que era uma fita cassete. Fita cassete. Mas vamos lá. É, o Johnny Knotts. Gringo. Nuts. Os ursinhos de merda são baseados em pessoas do cotidiano de vocês. Eu falei, não, né? Não, cara? Eles são baseados em drogas. Exato. É tipo a personificação da droga. Drogas. O que, de certa forma, são pessoas. Sim, são pessoas diferentes. É verdade, exato, cara. Exato. E é do nosso cotidiano também. Sim, também. Exato. E o Marco Batistucci, de Árvore de Eterno, aqui. Quando vocês vão tocar em rolê de novo? É verdade, a gente tocava de vez em quando. A gente tocava algumas vezes agora. Faz tempo. Ah, quando rolar a gente... Quando aparecer um rolê da hora, a gente toca lá. Cara. Exatamente. Se quiserem, chamem aí, a gente. Mas, ó, tem que ser um rolê da hora. Mas tem que ser bem rolê louco. Rolê da hora. Muito foda, meu. Fudidão. É, meu. Louco. Tem o selinho de qualidade, assim. Selinho. Rolê da hora. Rolê da hora. Rolê da hora. Canudo, cara. O Yuri Bilesk mandou 3 perguntas. Bilesk. Ele mandou 3 perguntas aqui. No podcast passado, falou-se que o Daniel já escreveu a resenha de um game. Gostaria, então, de saber... Número 1. Qual foi a primeira resenha de game que cada um fez? Vocês sabem? Cara, pera, calma, faz tempo isso. Faz tempo isso. Minha primeira resenha de game, acho que foi em algum lugar, algum momento de 2006. Cara... É difícil, né? É difícil, cara. Ó, o meu mais recente, no Kotaku, o meu foi o Binary Domain. Binary Domain. Nossa, no Kotaku. Verdade, eu lembro desse jogo. Lembra desse jogo? Que eu cheguei orgulhoso em casa. Falei, nossa, eu vou fazer o meu primeiro jogo. Yeah! Muito louco. E, mas eu acho que na vida, assim, eu acho que foi... É, qual o nome daquele jogo de celular dos cavaleiros lá, que é mó bonito, do iPhone? Infinity Blade. Infinity Blade. Foi, eu acho que Infinity Blade. Pode ser, pode ser. Eu acho que o meu foi justamente aquele lá mesmo, cara, eu acho. Acho que eu nunca Do Monkey Island, do, né? Monkey Island 2. É. Eu acho que eu nunca tinha escrito uma resenha de jogo antes e também acho que eu não escrevi nenhuma resenha de jogo desde então. É, eu acho que você escreveu acho que mais uma depois. Ou algo assim isso. Do gênero, mas eu realmente não lembro agora. É, pode crer. Cara, assim, eu sei que um dos meus primeiros reviews foram do Okami, do PS2, e do Final Fantasy XII. Pode crer. Foram alguns dos primeiros. Você acredita que a gente encontrou o nosso Final Fantasy XII? Que tava? É verdade. Tinha sumido o Final Fantasy XII. Puxa. E a gente apareceu, mas aqueles outros jogos... Sumiram ainda. Ainda é um mistério. Nós perdemos. Pra quem não sabe, uns jogos sumiram do nada, evaporaram que da nossa bizarro. Casa. Que bizarro. Alienígenas. O mais bizarro de tudo é que, tipo, sumiram, porém a caixa ainda está lá. Exato. Sério? É um mistério, a caixa de cada um deles está lá ainda. Eita, exatamente. Porra. Exatamente. Pesado, pesado. Pesado, o pesado. Que faz a gente acreditar em abdução mais ainda. Exatamente. Aí, número 2. Como foi a experiência de escrever essa resenha? Especificamente, eu, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. É tipo como a primeira vez de tudo, né, cara? Você não sabe o que você tá fazendo, mas você termina e acabou. Eu não sabia o que eu tava fazendo também, mas pra mim foi uma experiência nostálgica, porque eu tinha acabado de jogar um jogo que eu não jogava há uns 10 anos, que era o Monkey Island 2, né? E além de ser um jogo que eu não jogava faz muito tempo, era um jogo que me marcou bastante. Eu joguei quando era moleque, enfim, por aí. Então, foi legal relembrar o jogo e jogar ele de novo e falar como ele é da hora, e, enfim. É. Cara, eu me senti sob pressão pra caralho, assim. Porque primeiro que eu tava no começo de carreira, segundo porque eram dois puta jogos grandes e importantes e tal, e tipo, caralho, vou fazer altas merda aqui, que bosta. Pode crer. Mas foi legal mesmo, assim. É de boa, né? É sussa. É, 3. Como cada um vê essa resenha hoje em dia? As minhas resenhas antigas não eram muito boas, não. É, eu não sei, as minhas também não. Mas faz tempo que eu não leio os textos, então. É, eu também faz tempo que não. Eu imagino que seja ruim hoje em dia, que eu não vá gostar de ler. Exato. É, eu escrevi por diversão, eu acho divertido. Foda-se. Achei legal jogar da hora. Ah, o Johnny mandou mais uma aqui. Johnny! Eu tenho 25 anos e vocês acham que rabiscar parede do quarto, da merda com a mamãe? Olha, com 25 anos, se... Não acho que igual qualquer idade. Olha, eu tenho 29 anos e acho que se pá dá, hein? Se pá dá. Cara. Exatamente. Com qualquer idade da merda com a mamãe. É. Tipo, você não zoa as merdas da tua mãe, tá ligado? É, cara, é sua mãe. Respeita a tua mãe, porra. É, porra. Senão ela vai te zoar pesado de volta. É, cara. Tipo, já dizia o Mr. T... Treat your mother right, exato. Cara. Treat your mother right, full. Mother, full. There is no other. Exato. O rap da mãe do detetive. Exatamente. Isso é genial, cara. Exatamente. Mais pura verdade, galera. Outra lição, cara. Respeitem suas mães. Viu? Nossa, tá hoje. Tá muito foda, motivacional hoje, cara. Suas verduras. Exato. Treinem bastante. Então, com a Mix Rebel. Com a Mix Rebel, verdade. Com a Mix Rebel. Vamos lá. Quero saber se o Daniel desistiu de ter banda. Olha, ter banda, sim. Sim. E não porque foi uma experiência horrível, não. O Invidust lá que eu toquei foi uma puta experiência muito louca. Também as outras bandas que eu tive foram experiências muito fodas. Só que, tipo, é um trampo muito foda. Então é uma quantidade de tempo insano que você tem que dedicar à parada. E sim, vale a pena, mas eu já dediquei uma boa parcela da minha vida a isso. Agora eu estou dedicando... Bom, na verdade eu meio que tenho uma banda agora, só que a gente faz quadrinhos, tá ligado? Exatamente, é a mesma coisa, tá ligado? Vocês tocam outras coisas, né? Tocam outros instrumentos, exatamente. Cara. Outro justo, tipo de coisa. Justo. Vamos ver o que mais. O Rubens Cavalheiro mandou aqui, Nintendo, Cavalheiro. Nintendo, vai ou racha? Muita calma nessas análises isso mercadológicas da Nintendo, assim. Sabe o que eu ia falar? Eu acho que nem vale a pena a gente comentar. Não, porque... Cara. Tá, é muito quente isso aí ainda, tipo, ninguém nem sabe de onde veio, a fonte é meio estranha, tá tudo meio estranho, ninguém sabe de nada, então, sinceramente, deixa esfriar aí. Eu vou falar o que a gente sempre fala de Nintendo, ou o que a gente sempre falou de Nintendo em todos os amigos do fórum que perguntam sobre Nintendo. Não, ela não vai falir. Nintendo é Nintendo, cara. Cara, eles têm muito dinheiro. Eles têm, tipo, um caralhão de dinheiro, exato, cara. Exato. Tipo, eles têm muito dinheiro em caixa. Mesmo que vá rolar um prejuízo grande, eles têm muito dinheiro. É. Eles têm dinheiro pra caralho. Então eles não vão ali, pelo menos assim, daqui 10 anos eles vão estar bem ainda, saca? Pelo menos. Não esquenta, gente. É. Relaxa. E também não fica apontando dedos, porque a culpa disso e blá blá, foda-se, espera, deixa acontecer naturalmente, como eu já diria o pagodão. Não é? O pagodão. É, vamos lá, o Guarizo manda aqui, em dias de chuva, como o que estamos tendo de São Paulo, que drogas vocês nos recomendam? Olha só que pergunta indecente. Que, nossa, né? Que danadinho, né, cara? É o Guarizo, mano. Mal criado, caralho. Pra quem não sabe, o Guarizo é um amigo nosso muito mal criado. Uhum. Muito mal criado. Muito indecente. Muito indecente. E ele... E eu vou até passar, depois eu te falo, Guarizo. Cara, te dá uma... a minha droga preferida em dias de chuva é cama, cara. É, então. É uma boa droga, cara. Tipo, eu sou viciadão em dormir, assim, fato, dia de chuva. Sim, cara, é verdade. Cara, eu gosto de ficar... Eu ia falar um negócio muito hippie. Muito hippie? É, tipo, ficar na rede, sabe? Pô, assim, rede é um bagulho muito firmeza, porque, cara. Mas é que, em específico com chuva, porque você se fecha, tá ligado, na rede, assim, pode tipo crer. Um casulo. É mó legal isso. E vai estar meio friozinho, tá ligado, por causa da chuva. E você só fica com aquele barulho, e você, tipo... Sei lá, é mó fita. É um não, casulo de refrescante. Eu acredito, cara. Acredita, é, né? Tipo você de volta no útero da sua mãe, assim, é, né, uma cara? Fita sim, dessa, sim, é uma fita sim. dessa. Pode crer. Uma fita dessa. É, mas vamos lá. O Thiago de Oliveira mandou aqui. Gostaria que comentassem sobre um assunto que apareceu no Kotaku. Do seguinte post, nem todos acham que as promoções do Steam são uma boa ideia. Participei de uma discussão sobre isso e gostaria de ouvir a opinião de vocês. É, porque eles falam que, tipo, basicamente a discussão é como algumas pessoas ficam putas porque elas vão, compram o jogo na pré-venda ou compram o jogo assim que lança e pra logo depois ter um Steam Sale e aí, é, tipo... e isso faz as pessoas cada vez menos pararem de comprar os jogos pelo preço certo, entre aspas, e esperar a promoção. Isso é horrível. E é um efeito que acontece, cara. É, de fato acontece. Tipo, pergunta pra galera que assina a PlayStation Plus. Né? O pessoal deixa de comprar jogo pra caralho. Fala, não, eu vou ganhar de graça depois mesmo. Vai fazer aí um ano de Vita. Eu não comprei um jogo, cara. É verdade. Eu não sei se a porcentagem da galera que faz isso é significativa. Pode crer. Mas eu acho que tem uma... Existe, é real essa parada. Que pode prejudicar sim. É, então. Agora, mas eu não sei se tem muito como bater de frente com liquidações. Tá não, ligado? Cara, não dá. É difícil. Muito, tá então, ligado? A questão é aquilo que a gente fala, relações de poder, de novo. É. Como é que vai resolver exato, isso? Exato, exato. É. Mas eu acho que tipo, sempre vai ter liquidações, sempre vai ter gente que vai pagar pelo valor inteiro da parada. Sim. Luiz Contin mandou aqui. Qual o jogo mais aguardado por vocês para 2014? Porra, não vou nem falar nada, né, cara? Qual que é o seu? Qual que é o meu? Qual que eu sou? Vai, Falcão. Você tem uma chance, Falcão. Ah, Dark Souls, caralho. Porra, é verdade, eu tinha esquecido. É verdade, Dark Souls. É verdade. Dark Souls 2, 11 de março, cara. Tô aqui, cara. Já prometi que eu vou fazer maratona Dark Souls 1 antes de sair o 2, cara. Sério? Louco, cara. Louco. Acho que vou ficar, tipo, um fim de semana jogando Dark Souls 1 sem parar. Assim. Vamos filmar louco, cara. Isso. E, não, ao vivo. Lógico, sim, ao vivo. Vamos com certeza, cara. Louco. Isso vai ser uma experiência louca. As pessoas vão se divertir. Eu quero, mano, aprender esse negócio direito esse ano, cara. Vou me comprometer, sabe? Vamos, cara. Desejos de 2004. Assim. Sei. Tipo, vou começar a malhar. É, exato. Vou, tipo... Comer melhor, parar de fumar, e aprender a jogar Dark Souls. Exatamente. É uma boa meta. É uma boa meta, né? E vocês? E eu quero Watch Dogs. Eu quero ver. Sim. E o meu jogo, aguardado de 2014, já saiu, na verdade, né? Que eu já mencionei dois. Que é o Banner Saga, que né? Que é o Banner Saga, que, é verdade. Tipo, mano, eu joguei. É um jogo curto. Sim, você acaba numa noite, numa madrugada, você acaba o jogo, tá ligado? Pode crer. Mas é um puta jogo. Eu vejo resenha por aí das pessoas falando e tal, tipo, não curtiram muito, mas, cara, é interessante. É um jogo de paciência, saca? Tipo, você tem longos trechos de pessoas andando, tá ligado? Você na sua caravana dando um rolê ali e tal. Mas ao mesmo tempo que, beleza, é uma galera andando, e lá, isso e aquilo, blá, blá, meu, você tem um puta num cenário bem desenhado pra caralho. Aliás, o jogo inteiro é surpreendentemente bem desenhado, tá ligado? E ao mesmo tempo também tem as partes de treta que é meio que um xadrez. Então eu entendo porque as pessoas não tenham tido muita paciência com isso, mas é um jogo que vale a pena você dedicar um tempinho pra tentar gostar dele, tá ligado? Ele é muito amável. Cara. Legal. Curti. E você curtiu também o Wolf Among Us, não é? Cara, o Wolf Among Us foi um puta, mas esse foi do ano passado, né? Mas é que... Ele vai continuar saindo, né? Ele vai continuar saindo esse ano, isso é verdade, isso é verdade. Mas é um puta jogo também, a história é muito interessante. E, meu, Telltale, né? Mandando bem como eles sempre mandam. Com certeza. Pode crer. E o Walking Dead, teve o Walking Dead, né? Também o Tá sendo a segunda temporada, verdade, né? Que começou pesado, cara. Pesado, eu não joguei. Pesadíssimo, cara. Pode crer. Ele soca a minazinha lá e fala, a vida é ruim, tá ligado? Nossa, quando é com criança é foda, né? É brutal, então, é exato. É foda, é brutal, foda. Brutal o bagulho, cara. Brutal. É, Alan Rocha mandou aqui, quais os jogos que vocês recomendariam pra quem tá na fossa, no fundo do poço? Pô, rapaz, primeiro... Caralho. Nossa. Se você estiver, cara, levanta aí, olha pra cima. Ouça o nosso mixtape. Ouça. Que... Meu, sai pra dar uma corrida na rua. Exatamente. Põe a mixtape no seu MP3 player de escolha. Exatamente. Meu, põe uns moletom e vai correr na rua, tá ligado? E vai socar a carne congelada. Frigorífico. Exato. Vai subir umas escadas aí, sei lá, tá ligado? Não, nem esquenta, cara. É. Nós estamos com você. Isso aí, cara. É, jogos no, que tem na fossa no fundo do poço, Katamari Damacy, cara. Tem um efeito relaxante pra mim que é, tipo, bizarro, assim. Eu, tipo, me sinto bem, é tudo. Ele é coloridão e tal, não sei o quê. Fora que é Rayman também. Rayman, cara. Rayman deixa qualquer um da fossa, cara. Exatamente. Sim, é tão feliz, né, aquela porra daquele jogo, velho. É feliz, é bonito e é legal pra caralho de jogo. É, você pode jogar com um brother, cara. É bem humorado e você pode jogar com um brother, cara. Sim. Exato. E se você precisa extravasar, assim, tipo, tá com muita coisa assim, recomendo ou Metal Gear Rising, pode ser, tipo, cortar tudo, ou Azura's Wrath. Nossa, cara, esse você. Cara. Eu acho que sim, porque você vai começar a rir da sua própria raiva. Sim. Esse cara tá com raiva, tá ligado? Esse cara tá puto sempre, cara. Ele tá tão puto que ele atravessa o planeta. Exatamente. Ele é do partido muito puto, que é do partido do maluco do Leblon lá. PMP. É o PMP. Bom, esses são os jogos pra você jogar pra você se sentir melhor em relação a você mesmo. Qual isso aí, isso aí. E Bruno Isidro, então, como o Falclone... Como o Falclone ainda tá por lá, queria saber qual é o futuro do Kotaku Brasil a partir de agora. O Musso já meio que jogou a real situação da empresa que toma a conta do site, mas o site acabou de receber uma recente mudança visual. Aliás, vocês curtiram a mudança? Ah, bacana. Ficou bonitinho, né? Bacana. Bonitinho. É, a perda de metade da equipe fez com que o site agora se resuma a texto traduzido do Kotaku US. Quando a situação vai melhorar, se recebesse um convite, o Musa voltaria para o Kotaku? Sobre o Kotaku, não tem. Estamos trabalhando lá, procurando coisas. Tem bastante coisa assim, ainda que é nacional aqui, que a gente está tentando fazer. Mas fiquem ligados aí, tem. Sempre tem coisas, mandem as sugestões, mandem dicas pra gente, se vocês souberem de histórias bacanas e tal. Estamos sempre aí de porta aberta. Uhum. Com certeza. E você, Musa? Cara, não sei, assim, na conjuntura atual, não, mas sei lá. Pode. Futuro a Satã pertence. Sabe as palavras. É. E o Ricardo Kebs Filho mandou aqui uma pergunta que para alguns pode parecer idiota e para alguns outros essa dúvida ainda nem pode ter. Cara, nenhuma pergunta é idiota, cara. Exatamente, cara. Eu ia falar isso. Exatamente. Sério, nenhuma Mas pergunta é idiota. Mas o que significa Max Rebo e por que Max Rebo? Então, na verdade o Arthur Eloy matou, né, no meio do comentário ele respondeu. Ah, ele respondeu? Ele respondeu isso daí, ele botou, é um personagem bem carismático e azul do sexto episódio de Star Wars que manda um som no Palácio de Jabba. Acertou em cheio, cara. Acertou em cheio, exatamente. É tipo um elefante azulão que tá tocando um tecladão. Teclado assim, do futuro, cara. E ele é tipo, faz uns barulhinhos assim. Tanto que a gente tem um elefantinho na nossa página. E tanto que é um elefantinho o símbolo, né, que a gente tem lá na página. A gente gosta desse elefantinho azul. Até a gente ser processado. Exatamente. Até o Jorge Lucas ou a Disney, né, agora. A Disney. Até o Mickey Mouse colar. Mas imagina, cara, imagina a cena, de repente vocês estão em casa, tipo, toca a campainha. Toca o G, vem o George Lucas com aquela camisa xadrez dele, enfiada dentro da calça, assim. É, devolve meu elefante. É foda. Ou cola o Mickey Mouse do South Park com dois capangas, tá ligado? Quebrar seu joelho e exigir o dinheiro. Where my money, bitch? Where my money, bitch? Foda. Mas é, Arthur, mas enfim, e por que eu acho que... Porque a gente achou o nome muito legal. Cara. É, a gente achou o nome muito engraçado. Na verdade, a gente falou, nossa, olha o nome desse... Tipo, a gente tava assistindo Star Wars. Sim, alguma coisa do nome. E aí a gente falou, nossa, eu tenho certeza que aquele cara tem um nome. E a gente procurou e de fato tinha um nome. Aí eu acho que a gente pronunciou errado quando a gente leu. Não, a gente falou... Ah, não, a gente falou Max Rebo. Eu falei, ah, que nome... Não, a gente simplesmente falou, a gente assumiu que era Max Rebo, tá ligado? Ah, é verdade, falou, verdade, tá verdade. Foi isso. E daí a gente falou, mano, isso tem nome de alguma coisa, vamos fazer alguma coisa então, tá ligado? A gente decidiu fazer quadrinhos. Sim, é, justo, exato. Justo. É isso. Obrigado, Elefante Azul de Star Wars. Exatamente, aí, valeu, cara. Mano. Valeu. É. O Kaique Seren mandou, vocês acreditam que o Wii U ainda pode ter espaço nessa geração? Com certeza que sim. Sim. Se sim, que tipos de medidas devem ser tomadas para isso? Cara, uma coisa que a Nintendo precisa fazer, que eu sempre digo, é que o Wii U tem jogos muito bons. Mas, primeiro, tem poucos jogos. Sim. Segundo, saem muito espaçados um com relação ao outro. A agenda é deprimente, a agenda de lançamento do Wii U, assim. É muito foda. Deprimente. É foda, é foda. É, outra coisa. A Nintendo marketeou o Wii U que nem a bunda dela. Muita gente não entende a diferença entre o Wii U e o U. Acha que é a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo, ela não soube passar a mensagem. Outra coisa é que o online do Wii U é legal, mas, cara, aposta na porra do console virtual, cara. É, né, cara? Meu, a Nintendo tem uma biblioteca tão fodida, assim. A gente... Cara, não colocar tudo isso online pra galera baixar, meu, é tão desperdício. Fato. Sony tá apressando o passo ali, porque muito, a gente, cara, já falou sobre isso, tá ligado? Né? Mano, a Nintendo, cara, ela só precisa querer. É, cara, é só querer, isso, não, velho. É só querer, velho. É literalmente. É só querer, velho. Eu não entendo qual é a treta. Complicado. É, complicado. Basicamente é isso. Agora, temos também perguntas no Twitter. Opa. Olha só. O Vandep aqui mandou: o Danibas já lambeu o seu terceiro mamilo? Olha só. Não, eu já dei uma cutucadinha, cara. Então. Uma palpadinha de lá. Entendi. Leve. Você já viu o terceiro mamilo dele, moço? Já vi. Já mostrei. Já mostrou, já mostrou. É porque eu acho que eu já até falei no Amigos do Fórum. Já, claro. Acho que já. É. A situação do meu terceiro mamilo é relativamente pública, assim. Mas sempre foi, né? Sempre foi. Acho que eu tenho orgulho do meu terceiro mamilo. Não tem por que ter vergonha. Exato, né? Exatamente. É uma coisa bonita. Mas não, ele não lambeu especificamente. Não, eu pretendo manter desse jeito. Exato, exatamente. O Nuck Leal também mandou: quais comidas vocês gostariam de ver com sabores diferentes? Tipo, nossa. Kit Kat Japão. Olha só. Pode crer. Kit Kat Japão. Cara, nossa, que pergunta interessante. Eu descobri que o Doritos... Tá saindo uns sabores de Doritos, né? Sabores diferentes de Doritos no Japão também. Olha, os japoneses, eles curtem os sabores. Eles curtem, cara. É impressionante isso. É só quebrada lá, mano. Essas mandas tá quebrada lá. Pois é, cara. Tão legal isso. Deixa eu pensar em coisas que poderiam ser... Ter outros gostos. Sabe uma coisa que me fascinava completamente? Eu sei que é muito idiota, assim, mas uma coisa que me fascinava pra caralho quando eu morava no Canadá, aqueles jelly beans, tá ligado? Sim, jelly beans é bom pra caralho. Cara, e lá eles tinham, tipo, lojas da jelly beans com, tipo, todos os sabores possíveis, tá ligado? E era todos os sabores possíveis mesmo. Uma vez eu até comprei aquele sortido que vem com sabores horríveis. Tá? Uhum. Sim, sim. Isso vende aqui agora. Vende, eu tô ligado. Vende. Agora vende. Mas é impressionante que eu fiquei maravilhado como quantos sabores poderiam ser feitos. Cara, sabe, eu pirei muito no de pipoca. De pipoca também. De pipoca é muito bom, cara. É verdade. É que eu acho que, tipo, a partir do momento que você tem ali uma massinha mastigável que não tem gosto nem cheiro nenhum... Você bota qualquer coisa. Exato, é só contratar um cara que manja pra caralho dessas merdas e fala, sintetiza tudo isso. Cara, exatamente. Assim, isso tão é tão verdade que eu vi um cara, eu li que um cara fez um frozen yogurt sabor merda. Que... Caralho, velho. Caralho, que bizarro, velho. Ele sintetizou o gosto da merda, assim, cara. Nossa, cara, que velho. Trampo de merda, cara. É, literalmente. É, então isso foi no Japão? Não, não foi. Isso não foi no Japão. Boa. Foi nos Estados Unidos, mas o cara fez um frozen yogurt de merda, cara. Tinha que ser, né, cara? Cara, não sei, eu tipo curto uns molhos diferentes, assim, tá ligado? Eu tava pensando nisso. Tipo, molhos, parado assim. Molho é um bagulho louco, cara. Molho é um bagulho louco. Eu curto muito molho, assim. Tanto molho quanto condimentos. É, condimentos no geral são coisas muito legais. É. Um bagulho que tem um gosto de alguma coisa se acrescentar num outro bagulho e juntar esses gostos. Sim, tá sim. É foda, é foda. É legal. Molhos. Muito bem. Molhos, molhos diferentes, querendo é. Molhos diferentes. Então é isso, né? É isso? Chegamos incrível. Ao fim do, das perguntas. Das perguntas, nada mais de perguntas. Excelente. Muito obrigado, mano. Bem, boas, ótimas perguntas. Ótimas perguntas e continuem mandando perguntas. Eu diria perguntas construtivas, inclusive. Muito, sim. Muito, muito. Inclusive, se vocês quiserem começar a mandar a partir do Twitter, também fiquem à vontade. Pode mandar, por arroba favor. Max Ribble, underline. Facinho. Exato. Bom, e ficamos então, por aqui, por agora. Por agora. Layer 4 start. Yo! Supply no gun bad. Coco no hand bad. Continue that squad. E aí galera, voltamos aqui da nossa sessão de perguntas, com várias perguntas muito fodas. E chegamos finalmente ao sempre presente último bloco. o derradeiro. Onde não deixa de ser triste, não deixa, não venha a ser triste porque temos dicas sempre no último bloco. Sim, sempre são dicas sim. Muito legais. Sim. E, bom, vocês querem contar... Temos, inclusive, uma dica que passaram pra gente pela internet, mas contem a dica de vocês primeiro, pra gente deixar assim como grande finale. Vamos lá. É verdade, justo. É, hoje eu tenho duas... Pra compensar a semana passada que eu não trouxe nenhuma dica... Certo. Ah, é verdade. Hoje tenho duas dicas. Hoje sou eu que venho com de bolsos vazios. É, eu bem, também. Que... É... Estreou faz umas duas, três semanas o anime novo do cara que dirigiu o Cowboy Bebop. Ah, gênio. Que é o Shinichiro Watanabe. Ele dirigiu o Cowboy Bebop, o Samurai Champloo, o Sakamichi no Apollon e agora esse anime novo que chama Space Dandy. Eu quero mano, isso na minha vida, cara. Que é cara. Um anime sobre um caçador de recompensas espacial. Ai, cara. Todo coloridão, assim, com a trilha sonora foda. Tipo, ele aperta todos os botões corretos, cara. É impressionante. Cara, me responde uma pergunta. Tem Kung Fu? Sim. Caralho, velho. Tem. Ah, sério? Tem lasers e tem Kung Fu. Que filho da puta, cara. Filho da puta genial, cara. E tá no terceiro episódio, se eu não me engano. E ele é, tipo, todo nesse naipe, assim, coloridão, diversão, uns humor retardado. Ele é bem light, assim, tá ligado? Bem, é, bem diversão, assim. Mano. Como eu falei, eu quero isso na minha vida. Porque com a Baby Bop, ele era, tipo, ele era divertido, mas tinha uns lances mais pesados, às vezes, sim, e tal. Sim. É, a partir da última temporada começou a ficar mais denso. É, problema, começou a ficar meio pesadão, assim. Mas mesmo assim... É, ó, não, aliás, se você não viu com a Baby Bop, faça esse favor a você mesmo. É verdade. E assista, assim, porque é um anime foda com a trilha sonora... Foda. É, tudo foda, como a gente tá falando. É um dos melhores desenhos de todos os é, tempos. Tá? Sim, não é, só anime, mas desenho, de exato, modo geral. Geral, né? Exatamente. Tá aí fácil de arrumar na barraquinha do tio do Torrent. Total. Legendado e tal. É, vale a pena assistir, que é um puta anime legal com a grife do maluco do Cowboy Bebop. Vale muito a pena. Space Dandy. Louco. Muito foda. E a próxima? E a segunda dica é que no dia 1º de fevereiro, no outro fim de semana, eu vou estar lá na Campus Party, no sábado de manhã, às 10 da manhã. É cedo, eu sei que é cedo. com os camaradas Jefferson Caiola, da Play TV, e Douglas Pereira. Não, Douglas... Nunca sei qual o sobrenome do Dogão, mas é o Dogão. O Dogão, né? É o Dogão do Games on the Rocks, da Editora Europa. A gente vai estar lá fazendo uma palestra sobre Japão. Olha só. Lá na Campus Party. Ela se chama Enquanto Isso no Japão. E a gente vai falar de coisas, curiosidades do Japão, mas relacionadas a games. Pode crer. Então vai ser uma palestra de uma hora, se eu não me engano. E vai ser bem divertido. Louco. Isso tô aí, tentando galera. Convencer eles aí de cosplay. Olha. Não sei se vai rolar. Isso é cereja no bolo. Pelo menos eu vou de Guetta, que é aquele chinelo de madeira japonês. Pode crer, louco, cara, louco. Mas vai ser, se você tiver a presença de espírito de acordar cedo no sábado pra ir até a Campus Party, a gente vai estar lá no palco de games falando sobre japonices. Fudido, louco. Fudido. Da hora. Era isso. Vou ver se eu pinto lá. Sim, sim. Colo lá. Louco. Bom, e a última dica aqui que eu falei que foi enviada por um senhor Ricardo Filho aqui no Facebook. Ah, o Cabs. Cabs. Ele mandou aqui a resposta de perguntas recorrentes aqui nos últimos podcasts, que era justamente receitas de omelete. Que todo mundo fica perguntando que tipo de omelete você vai comer em alto mar. E a gente sempre deu respostas vagas do tipo, omelete de coisas do mar. Foda-se, tá ligado? E aí ele foi atrás. Ele foi atrás e então pegou e mandou uma receita de omelete. De frutos do mar. Que incrível. Fudido. Tipo, e digo mais, cara, ele... botou aqui diante de mim com uma receita de fato, cara. Foda. Ele explica aqui que tudo que você precisa é de 250 gramas de camarão sem cabeça, porém com rabos e pata. Ó. Oh. 50 gramas de marisco. Oh. 50 não, desculpa, 100. Uhum. E 100 gramas de qualquer tipo de queijo, 100 gramas de presunto e 4 ovos, fora sal, temperos e condimentos, como a gente estava falando. Aham. Uhum. E daí, obviamente, eu não vou ler o modo de preparo não, aqui, não, mas... Boa. A gente vai... Bota no post. Tá lá no Convés, tá, mas eu vou ligar no post. Exato, a gente vai deixar aqui pra galera ler e fazer seu próprio omelete bucaneiro. Yes. Exato. Com coisas do mar. É. Inclusive, no fim, ele até bota ali que pode, se você quiser trocar os frutos do mar, você pode botar lula ou polvo. Animal, sim, animal. Ou os dois, ou os três. Ou tudo, né, cara? Tudo. Mata se tudo que tem no mar e bota. Se o Parappa the Rapper fez um bolo de chocolate com camarão... Exato, né, cara? Por que você não pode fazer um omelete com todos os frutos do mar? Exato. Sim, exato, exato. Então pode ter certeza que se vocês gostariam de comer um omelete em alto mar, esse é o omelete pra vocês, cara. Faça o omelete, tire uma foto e poste no Converse. Exato. É verdade, boa ideia. Boa ideia. Mandem belos omeletes. Se quiserem mandar pra gente degustar os omeletes também. Depende, mas, cara. Não sei se vai chegar muito bem. Tipo, convida aí pra um rolê na sua casa. A gente vai na sua casa. Exato. Você cozinha um omelete pra gente. A gente cola na sua casa, come sua comida. Exato. E vaza. E vaza. E vaza, tá ligado? Vou dar uma mijada ali. É. Vazando. Tipo, oi, mãe do Kebs, tá ligado? Exato. Beleza? Não peça por correio, porque o Frutos do Mar pro FedEx não deve ser exatamente muito saudável. Não, é verdade. E... é isso aí. E a música? Assim, bom, aí temos esse som frito aqui, recomendação do senhor Fernando Muccioli novamente. O que estamos ouvindo? Um sonzinho simpático do Japão, pra variar. Uhum. É a tradicional Super Shooter, que é de uma banda de rap do japonesa que chama Rip Slime. Animal. Ela foi música tema do Gantz, do anime de Gantz, que é outra série legal que eu recomendo pra quem quiser ler ou assistir. O mangá saiu no Brasil pela Panini inteirinho em português e tal. E é um som que eu curto muito e fica a recomendação pra quem quiser ouvir. Ouçam porque é um belo som de japonês frito. Louco. Sim. Animal. E é isso aí, galera. Agora vamos içando velas e seguindo o nosso caminho. Em direção ao sol. Em direção ao sol. E... lembrem de entrar no Convés, né? Sim. Mandar coisas aí. Uhum. E discutam ideias, que a gente falou. Discutam ideias, não sejam uns imbecis gritando coisas. Tá? Vocês já estão fazendo, vocês estão fazendo isso muito bem. Exato, isso que eu ia falar. A galera tá todo muito... Todo mundo de parabéns. Tá do caralho. Todo mundo de parabéns, assim. Tá uma bela discussão saudável. Exatamente, isso é muito louco. Gritando e apunhalando pessoas. Exatamente. Ninguém gosta de apunhalamentos. Não. De vez em quando. Ocasionalmente vai cair bem. Isso é verdade. E também, sempre lembrem de acessar maxribble.com. Exatamente. Que a gente posta tiras lá toda segunda, quarta e sexta. E toda quinta-feira temos podcasts. E a cada duas semanas agora temos uma Maxribble também, que é o nosso mixtape. Estreou essa semana, né? Estreou essa semana. Muito louco. Que é a nossa mixtape temática. Exatamente. Então, a cada duas semanas teremos um tema imbecil com músicas. Uhum. Vocês pegarem e curtirem. O tema dessa semana foram músicas de treinamento. Exato, dos anos 80, aquelas anos cenas 80. De montagem. Exato. Uhum. Então, se você está numa situação na qual... Você precisa de incentivo. Incentivo, porque destruíram o seu dojo, mataram o seu mestre, levaram o seu namorado ou sua namorada, tá ligado? Exato. Ouça esse som, vai bater numas árvores, treine... E vai lutar a luta da sua vida. Exatamente. Yes. É isso aí. Então, isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Acessem tudo lá, tudo isso daí, maxribble.com. Assina lá o podcast no iTunes. Exatamente. Que aliás a mixtape vem junto com o podcast. É como o Daniel falou da última vez. Você ganha uma coisa de graça. E aí você vai lá, quebra outra coisa de graça. Leva uma coisa de graça, ganha outra coisa de graça. Exato, é muito tipo, foda. É a melhor promoção do mundo, cara. É um brinde sem ter que pagar nada. Exato. É foda, muito foda. É muito simples, cara. É louco. Excelente. É isso. Falou. Falou. Até semana que vem. Falou. Falou.